Primeiro, umas palavras muito importantes, né? Mas a mim ficou uma pergunta. Com base nos argumentos de que os laicos, né, precisam se formar, né, de quem seria o papel de levar conhecimento ao leigo? Ou seja, esta formação mais expansiva, né, mais ampla, teológica, política, cultural. Né? De quem seria esse papel? Né? Qual grupo específico? E uma outra, né, seria os riscos que o leigo poderia ter em confundir talvez sua função na igreja, né, uma vez que estaria melhor formado. Já visto que ele disse-nos que às vezes o leigo está demais na igreja. Né? Então, o risco dele se confundir com relação à sua função, uma vez que está melhor formado. Então, acho que produz aí uma oportunidade de reflexão de cada um na sua comunidade, né, enfim, e também entre todos nós, né, de trabalharmos para que essa formação ela realmente seja produtiva, esclarecedora. Né? Forme melhor o leigo, mas com um certo equilíbrio.